voz de um cantador. Na voz de um cantador. Na voz de um cantador. Quatro horas e quatro minutos. Ai, bebê. Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada, viu? Hoje ela acordou querendo se vingar do boy. Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós. Hoje a revol vai ser no meu apartamento. Tudo no sigilo, tudo acontecendo. Check de maçã verde pra ela sentar no macete. Não sou cagado só, mas hoje eu mato a sua sede. Hoje sai fumacinha da boquinha da danada. Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada. Ai meu Deus, ah. E vai ser tu e a tua amiguinha. Tua boca na dela, a boca dela é minha. Quem é a dona da língua? E eu, tu, a tua amiguinha. A tua boca da dela, a boca dela é a minha. Eu, tu, que a tua amiguinha. Do escuro ninguém sabe quem é a dona da língua. Ai meu Deus, é bom demais. Eu não sei se eu tô beijando ela ou a amiga dela. Só sei que tá gostoso. Hoje ela acordou querendo se vingar do boy. Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós. Hoje a revol vai ser no meu apartamento. Tudo no sigilo, tudo acontecendo. Check de maçã verde pra ela sentar no macete. Não sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede. Hoje sai fumacinha da boquinha da danada. Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada. Ai, que delícia, ah. E vai ser tu e a tua amiguinha. Tua boca na dela e a boca dela na minha. Eu, tu e a tua amiguinha. No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua. Eu, tu e a tua amiguinha. Tua boca na dela e a boca dela na minha. No escuro ninguém sabe, ah. E vai ser tu e a tua amiguinha. Tua boca na... Eita porra, gente! Olha que eu, tu e a tua amiguinha. No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua. Eu, tu e a tua amiguinha. Tua boca da dela e a boca dela na minha. No escuro ninguém sabe, ninguém sabe. Ah. Vem com MX. Iracema. Mais música. Mais rádio. Mais você. Se ao menos tu fizesse a sua parte, não ligasse depois de beber. E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer. Parece que sente quando minha mente vai te apagar. E tu aparece com vestido sexy, 12 look net pra me embriagar, me usar. Desistir desse teu beijo, dia 31 de fevereiro. Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão. Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo, dia 31 de fevereiro. Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão. Ei, musicão! Sucesso, a mãe, Raninho, aquela.

apartamento. Todo amor vale quanto brilha. Ai, e o meu brilhava, brilha de joia e de fantasia. Que há com nós? Que há com nós dois, amor? Me responda. Por onde você me prende? Por onde foge? E o que pretende de mim? Era fácil. Dá pra esquecer. Ai, eu nem sabia como era feliz de ter você. Como pode me convenci.

acabou o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque a gente era unido. Quando vi seu documento, me cortou o coração. Vi saber que o Chico era meu legítimo louco em cachorreira. Esse é o Rayone Exclusividades, o top do Piauí. Eu não sou da batida do tambor, xereca com pomba quebrando, só tô balançado. De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra lá, de uma vez se balando. Bimbi Media, Bimbi Media. Tive a intenção de me apaixonar.

coisa louca, tô de moletom e tô com a cabo, meu plantão na boca, vou pro baile curtir. Destino é casinha, Deus salve nas novinha. Se tromba com os coxinhos, falo que sou MC maluqueiro. Favelado bem trajado e o bolso com dinheiro. Tô fumando, é com os parceiros. Nós atividade menor de comunidade. Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro. De Glock na City, jacaré no peito. Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito. Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos. Desde que nasci pros coxinha, que eu sou suspeito. E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui. Vocês não aguentam tudo que eu vivi. Imagina o que eu vi. Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui. Pá! O menor cresce revoltado contra o estádio. Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado. E seu sistema é de safado. Na perna pro meu lado. E que se foda, sai do chão e solta os pra. É fuga nos bota de meiota. Troca e rota pras casinhas do mal. Na zona leste sempre é nós que toca. Eu tô no meio que tal, é fuga nos bota de meiota. Troca as rota pra casinha do mal. Na zona leste sempre é nós que toca. Eu tô no meio que tal. Show! E o Japãozinho da Cachoeira. De Campina Grande, de Campina Grande. Na minha cachoeira pra todo o Brasil. Chama no quiser. Sem você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você.